Os lançamentos tocam primeiro aqui. Com o dinheiro das produções. Pop Live, amor, que eu me entreguei, curtindo com DJ Zé Luiz e Juninho, Tomix e Nandinho, eu me apaixonei. Banda MC Mania, a nova mania do Pará. Like dando melody. Sucesso. Dali Lucas Evolution. DJ Bill dos Piratas. Me cola no meu corpo e consigo dançar. Foi no Pop Live, amor, que eu me entreguei, curtido com DJ Zé Luiz e Juninho, Tomix e Nandinho, eu me apaixonei. Entre o medo e a razão, aqui dando plena. Esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça, mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Os parceiros do Mix! Manu!

Produções. Alex Produções. Alex Produções. Açaí e pimenta. Ah,

lançamentos tocam primeiro aqui com DJ Nildo das Produções. Assim você vai matar papai, rebolando só pra mim. Danada. Assim você vai matar papai, rebolando só pra mim. Danada. Famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. O famoso 16 toneladas. Magnético Light. Fica na mão do magnético. Vem me comprar com na eu. Os lançamentos tocam primeiro aqui com o DJ Nildo das Produções. Então fica na mão na na. Vem me comprar com na. Eu te amo. Eu te amo. Com você. Eu estou aqui.

te conheci primeiro, cê não vai, não. Eu não vou deixar, sou teu amor verdadeiro, te quero aqui por inteiro. É Billy Brasil! Não adianta fugir, eu vou te encontrar. Separar não é a solução, saiba que problemas sempre irão existir. Baby, fica aqui, venha pra seguir, esqueça essa ideia. Lançamentos tocam primeiro aqui com o DJ Nildo das Produções. Peço desculpas se um dia eu te fiz chorar. Juro, tentei te fazer feliz com meu amor, mas parecia que algo em mim te magoava. Eu fui tão fraca enquanto te amava, em outros braços você estava. Sem pensar no nosso amor, só me sufocava, matando o que sentia por ti. Me fez chorar dias e noites enquanto outra tu amavas. Desculpe, amor, agora é tarde pra se arrepender. Banda Batidão.com. Banda Batidão Melody. Batidão Melody. Juro, tentei te fazer feliz com meu amor, mas parecia que algo em mim te magoava. Eu fui tão fraca enquanto te amava, no nosso amor, só me sufocava, matando o que sentia por ti. Me fez chorar noites e noites enquanto outra tu amavas. Desculpe, amor, agora é tarde pra se arrepender. Eu fui tão fraca enquanto te amava, em outros braços você estava. Sem pensar no nosso amor, só Brasil. Ela é gostosa, tipo tem mel. Nunca vi uma dama assim. Essa mina foi pintada a pincel, tipo fez feitiço em mim. Safada meio crazy, não tô entender. O corpo dela é violão, só de imaginar o teu toque, bebê. No foco esse safadão. O momento é nosso, bem assim que posso. Começo nos meus pés e acabo no pescoço. Nego atrevido, eu vou te dizer. Pode dar uma tapinha porque ele é safadão. DJ Caio Mix, Felipe Cobiçado e DJ Gabriel, salve sempre tá ligado. Que Fernando Gaiato mostra pra mim na visão. Eu quero o corpo dela e não o seu coração. Pega a tapinha do Foxy. É o nego atrevido do Pará que tá tocando. Tapinha do Foxy. É o Foxy safadão. Pega a tapinha do Foxy. É o nego atrevido. Começo nos meus pés e acabo no pescoço. Nego atrevido, eu vou te dizer. Pode dar uma tapinha porque ele é safadão. DJ Caio Mix, Felipe Cobiçado e DJ Gabriel, salve sempre tá ligado. DJ Fernando Gaiato mostra pra mim na visão. Eu quero o corpo dela e não o seu coração. Dá-lhe a tapinha do Foxy. É o nego atrevido do Pará que tá tocando. Hoje o Pop Live vai tocar. E já são duas da manhã e eu tô aqui com outra garrafa de vodka, de vodka. Eu sou mais um maloqueiro da quebrada.